Eccola, Beckel, le 13 ore 48 minuti, qua ancora per la Radio Continental, il programma di Italiani con la Parola. È arrivata una donna qua nel nostro programma e aiutarmi a fare il programma. Eccola, ciao Adriana Agostini. Ciao Sadir, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Chiedo scusa a tutti voi perché sono un po' in ritardo, che oggi aveva visita per mangiare con la mia famiglia e il pranzo è fatto in ritardo e per questo sono arrivata un po' di più dell'orario di costume. Ma sono qui per che facciamo il programma oggi. Ah sì. È loco, le così, è innocuo se vede che le persone non le arriva proprio até l'orario giusto, né? Até l'ora giusta. Allora viene sempre una piccola commemorazione, la presentazione del pranzo e così avanti, anche un piccolo aperitivo presente in la tola di un altro italiano. Sì, è vero. In speciale quando si tratta della famiglia, né? Sì. Migo il giorno di quinta-feira. Che è il giorno della polenta, la casa, allora tutti invitati, non corre neanche a domandare. Ah, e forse volta intanto della domenica, quando che qualche duno fa un compleanno, una data speciale, allora si cattiamo un'altra volta. Adesso una cosa che avevamo messo in mente, che in questa quaresima allora non avevamo da bevere niente. Ah sì, sì. No. Di alcol. Sì. Ma dobbiamo fare qualche penitenza, non mangiare troppo per stare un po' più la parte spirituale, né? Sendo pulita e ripensare tanti atti che facciamo. Allora già abbiamo qui i nostri ascoltatori che sempre che scomincia la Zelinda Benetti qua, allora l'ha detto quella la domenica, allora l'ha detto che tocca parlare un pochettino in portoghese per spiegare a tutti gli ascoltatori che da ora andiante, sabato che vem, forse non saremo più qua, ma non temi a desmentegarvi che poi va a acontecer qualche reviravolta qua e non ti tornare con la FM 97.7. Gisele Serraghi, lá de Colíder, Mato Grosso, muito boa tarde para você também. Rubens Groselha, o nosso ex-apresentador dos 51 minutos pela Continental. Lembram dele no programa da tarde? Era o apresentador Adriana Agostini Beck, sentado a posto ali, lá diz bom pomeriggio a tutti. Elio Giacomini, buonasera Sadir e Adriana, abbraccio a voi e a tutti gli ascoltatori. Finché a dura mai paura, avanti, forza di lì che io urto di qui. Sì. Gilberto De Calis di Oro Verde d'Oeste, assistendo il programma. Il mio zio, Ilario Irani. Ah, vai. Sì, mi sta ascoltando. Ciao, ciao tio. É così, va bene così. Gilberto De Calle, eu disse. De Curitiba, lui. Lui está a Curitiba. Capital, é. Sim. Venus Maria Barbieri, ela é minha eterna professoressa. Professora de italiano. Não, não. Professoressa della terza série, de quando era piccola. Marginale. Faz o quê? Uns 2, 3 anos que a gente se reencontrou nas redes e a gente sempre se manda um recadinho, fala um oizinho, né? Uhum, Vênus, seja bem-vinda, Maria. Vênus. Uhum. Sim, a ex-aluna Adriana Agostini, de coração. Na escola Joaquim. Pouco tempo fa. Pouco tempo fa. Pouco tempo fa. A Adelemia, professoressa, que eu só um pouquinho da engamba agora vive. Ah, sim. Forse la Neuza Bertoni Pinto, você veste que o meu fratello a Curitiba sabe que ela ancora lá é viva. Ah, agora sim. Nos trucou e não tantos anos de vida se ela aguenta, velho. Sim. Mas os nossos professores, especialmente os das séries primárias ali, sempre ficam, né, na nossa lembrança, né? Rosilma Ferreira, me parece que ainda está viva, era minha professora de inglês. Sim, não, ela foi está só viva. 6 meses, hein? É. Eu achei muito difícil. O inglês? tudo. É. Não por isso, sabe, Adriana, que eu, no seminário, além do inglês, eu tinha... O latim, o francês, uhum, e o alemão, mas ia ser na terceira série. Vamos dizer que eu estivesse na sexta. Ah, ia ser só a partir mais pra da oitava, uhum, nona, ia ter o alemão também. Agora, olha, sim. Era bem completo, né? Eu vim aqui para o colégio, na época era Santo Agostinho, lá onde é que hoje é o para cima do Barão Monteiro, Joaquim. Uh-huh. É, e ali eu vim com segunda época, em latim, que não tinha aula aqui, em francês e matemática, se não me engano. Eu sei que a Rosilma me deu um jeitinho para passar, mas as outras... Deu um empurrãozinho. Sim, porque também, né, em francês não era aquela coisa, né? Sim, sim. Mas agora você é meu capítulo, le cosita. La storia la va avanti, noante, tanto que gavemo testa, como diz Elio Giacomini, sim, portemo um capel grande le pupa, que ele me serve ancora. Sim. É. Bom, domani vi dai che anche Elio ha il suo programma e lui va avanti, non so anche se lui diventa FM o no, ma che so vi dai che tutte le AM tocca cascar fuori. Qua ormai restato 38 anni, né, che la Radio Continental trasmitiu pelas ondas AM e agora migra para o 97.7 FM da Radio T. Rádio T, então, é a rádio mãe que vai fazer a programação geral. Mas nada impede, vai ter a programação local, que provavelmente serão aqueles picos que nós tivemos aqui da programação com Luiz Vieira, na época Roberto Vilela e outros tantos que vão passarem aqui. O nosso programa, por ser gratuito e voluntário, ainda não está programado para... um horário, mas então nós ficaremos na expectativa de voltarmos, quem sabe, comover um pouquinho o coração dos atuais diretores, tá bom? Sim, não queremos parar, né, com esse trabalho, porque a ideia é que ele aumente, não que diminua, né? Ainda mais hoje é uma data que comemoramos 23 anos e 23 dias de programa italiano. Olha, bem certinho. Bem certinho. Começamos dia 2 de fevereiro de 2000. Então, com meia hora de programa, aos domingos de manhã, horário de competição com a Santa Missa, às 8 horas. E depois, um desafio. Isso, ganhamos filha. Mais uma meia hora e depois... eu sei que foi demorado para nós chegarmos a esse local. Mas, sim, graças a Nilo Barbieri e outros diretores que nos concederam esse horário pela Continental, e nós fizemos isso aqui com muito orgulho, com muito prazer, com uma gratificação enorme. E eu sinto que essa semana, por muitas vezes, me passou pela cabeça o momento de fechar esse microfone e dizer tchau. Então eu quero aproveitar, Sadir, aproveitar esse momento, que é um momento também especial, né? É. Agradecer todo o seu trabalho, a comunidade com certeza que te acompanha, o pessoal do Centro Cultural Italiano, mesmo que muitos não conseguem acompanhar, agradecer esse trabalho, essa dedicação que você teve todos esses anos, que não é vir quando quer ou quando, né? É um compromisso. E você esteve à frente. E também agradecer as pessoas da rádio que apoiaram, que abriram esse espaço, né? Para que pudesse estar fazendo essa divulgação e estar levando, de uma certa forma, a cultura italiana para as pessoas, né? Mas já adiantando a todos os ouvintes, não é definitivo, tá? É por um período. Provavelmente é provisório até as abóboras se ajeitarem na carruagem. Não chamar carruagem, não, porque a abóbora que estava na carruagem virou princesa. Não é o nosso caso, né? Enquanto que as abóboras se ajeitam na caroça, né? Não é o mais correto. É mesmo, porque a gente não vai sossegar, né, Sadir? Não vai sossegar. Que tem um bichinho que não deixa a gente parar quieto, né? É para levar a cultura de alguma forma até as pessoas, né? Divulgar a cultura. E o trabalho imenso que a gente teve de baixar de sites do YouTube, música, né? Lógico que se tornariam piratas. Então, mas a gente jogou aqui pela Rádio Continental, numa janela aqui, e aí daqui que a gente aproveita todas elas. Fora do YouTube, que ainda nos auxilia com muitas músicas que os nossos ouvintes nos pedem durante a programação. Tem mais coisa para você falar aí da nossa tua amiga Vênus? Ah, ela está comentando aqui, ó. Ela está comentando que a respeito, né, da escola, como que era, ela também está dizendo que ela teve inglês, francês e latim. E está desejando boa sorte para o senhor, seu Sadio. Ah, tá. Muito obrigado, Vênus. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer. Mas pelo sobrenome Barbieri, aqui nós temos o nosso patrão aqui também, que é o Nilo Barbieri da Continental aqui. Pode ser que sejam parentes, né? Não sei dizer se são parentes. Nunca a gente conversou sobre isso. Né? Não sei. É um nome bastante comum, né, entre os imigrantes, e provavelmente não seja tão chegado ao parentesco. Adriana, vamos tocar umas músicas aqui. Isso. Que eu baixei, havia um pequeno espaço aqui. Então eu tenho essa música aqui, que é uma das mais pedidas que nós tivemos para nós baixarmos do Face, que todas as pessoas pediram, em especial a Cirlei Pelizzaro de Toledo, que hoje ainda não entrou, mas que sempre pediu para oferecer essa música para a mãezinha dela. Então, e a segunda é o Valmor Marasca, que o meu amigo Fausto Barusso da Itália adora esse cantor. Ítalo Gauchesco, pode-se dizer assim, que ele é da música, canta músicas italianas, mas é do Rio Grande do Sul. E os demais vêm Sole Mio, que nós vamos ouvir em seguida. Che bacino dolce, che lei ha, dopo che lei ho baciato, nessuno mai ho amato e baciato. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Cuore chi comanda quando la gente ama, se sto insieme di lei senza dare un bacetto, mio cuore reclama. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Che bacino dolce che lei ha, dopo che lei ho baciato, nessuno mai ho amato e baciato. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Che bacino dolce che lei ha portato da lontano per me, un abbraccio ristretto, sospiro piegato di amore per te. Cuore chi comanda

volta ieri sera l'hai abbracciata in compagnia del marinar. Quando ti vedo in me paradiso mi par di vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi par di volare, quando ti vedo in me paradiso mi par di vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi par di volare. La galla vestita a tre cantoni che passa Garibaldi coi canoni, la vedi ogni sera poveretta in compagnia del marinar. Quando ti vedo in me paradiso mi parti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi parti volare, quando ti vedo in me paradiso mi parti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi parti volare. Con tanti giovanotti a Penel e tante ragazzine rosse e bionde che ti fanno innamorare. Quando ti vedo in me paradiso mi parti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi parti volare, quando ti vedo in me paradiso mi parti vedere, quando ti vedo là in mezzo al mare mi parti volare. E della venda della città, e i soldi dello negozio sotto il paion li ho lasciati. Mio compare Tony Poretto, se sa vesto me cado mandà, me impresti un par di schei, che un debito voglio pagare. Me impresti un par di schei, che un debito voglio pagare. Perché i soldi voleva ciappare. Capito il Poretto compare, una disgrazia per quaga passà. Se è stata una brutta tormenta, la lavora la garrubinà. Se è stata una brutta tormenta, la lavora la garrubinà. Ma la conta volea pagare, mega dito così resto male, un accordo con te voglio far. Guarda qua questo guardaroba, e a capola carrega il sofà, e la fora una caia magra, piena di vissi, rogna e malà. E la fora una caia magra, piena di vissi, rogna e malà. Tormenta la garruina, e mi dice adesso te pago, la medona andiamo a guardare. La sestrabi capita la ruda, e scorreda in la gamba spacca, laga solo un dente in bocca, beve cacciassa senza fermar. Laga solo un dente in bocca, beve cacciassa senza fermar. Em fundo em suba pensar. outra volta, é la caña que vou lhe portar. Per favore, guardemo n'altra volta, é la caña que vou lhe portar. 14:18 qua per la Continental, il nostro programma di Italiani con la Parola. Disculpi Nayara Serhagen, là di Colíder, non è Serhagen, ela mudou il sobrenome, né? Il sobrenome do pai, non lembro, ma tutto bene. Un grande abbraccio, querida, tio ti ama. Tá bom? Tudo de bom pra você. Mamãe deixou usar o celular, né? Pra você conversar com o tio aqui. Que beleza. Muito obrigado, tá? Fica com Deus. Se cuide, tá? Ai, que ai. Bom. É um amor, sua menina aí. Então, hoje nós estamos com vários ascoltadores. Sim. Estamos felizes que várias pessoas estão nos ouvindo. A Lu Maria, oi Lu. Quem é Lu Maria? Ela é minha aluna. É tua aluna. Isso, do bom. Grupo da... A prof está aqui de italiana hoje. É do grupo de dança das senhoras. Sim. Vamos falar um pouquinho das atividades, né, Sadir? Uhum. Então, a gente sempre não perde a oportunidade de convidar as pessoas, as famílias, as mulheres, os jovens, as crianças a participar dos grupos que a gente tem na cultura, né? Uhum. Voltada à cultura italiana, tem o grupo de canto italiano, que faz seus ensaios nas sextas-feiras, né? Às 18 horas, uhum. Venerdì alle 18. Tem o grupo infantil. Ah, desculpa, vamos falar onde é que é o ensaio, né? Se alguém tem interesse. Isso, lá na Casa da Cultura, né? Da Cultura, perto do Teatro Municipal. Isso. E ao lado da igreja, do pavilhão evangélico, né? Isso. E se alguém tem interesse, pode chegar ali no dia mesmo, né, Sadir? Chegar lá às 18 horas na sexta-feira, será bem-vindo. Venha conhecer, ao menos venha conhecer como é que é o sistema que nós estamos para aprender a cantar o cântico italiano. Pode ser cântico folclórico, como também cantos mais recentes, como já nós vamos baixar uma música bem caprichada aí de Ornella Vanoni, que nós estamos ensaiando, a partir de ontem lá nós estávamos ensaiando. Isso. Aí já faz amizade com as pessoas, aprende um pouco mais sobre a cultura e a língua italiana, né? E assim a gente vai mantendo essa história tão bonita, né, dos nossos antepassados. E temos também os grupos de dança. Temos as crianças, que têm dois momentos, os ensaios. São grupos que ensaiam em momentos diferentes, mas quando a gente faz atividades, participa em eventos, para apresentações, eles apresentam juntos. Então, tem nas segundas-feiras, às 17h45, depois da aula no saguão da Escola Persicote, para crianças a partir de 3, 4 anos. Temos na quinta-feira, no Clube do Vovô ou no teatro, dependendo da disponibilidade, às 18 horas. Também para a mesma idade, até 12 anos. E depois temos o grupo juvenil adulto, que daí no momento está sendo só uma vez por semana, mas quando temos eventos, a gente faz duas vezes na semana o ensaio. É na quinta-feira, também no Clube do Vovô ou no teatro, conforme a semana, por causa de estar disponível o teatro ou não, que é às 19h30. Temos o grupo das senhoras, que é nas quintas-feiras no Clube do Vovô, esse é sempre no Clube do Vovô, às 13h45. E também agora a assistência social vai abrir um novo grupo para mulheres e casais também, adultos. Ai, que bom. Então, se alguém tiver interesse, pode me procurar no telefone 99-702-5528 ou procurar assistência social, a Cleide, deixar o nome e o contato. Provavelmente vai ser em um horário no período da manhã, na quinta-feira de manhã ou na sexta-feira. Ainda não ficou definido, mas já estão abrindo vagas, né, para esse grupo. Então, quem tiver interesse, já pode deixar seu nome lá para reservar a vaga. Tá bom? E tem que aproveitar também, tanto a dança quanto o canto, que você acaba cantando e pronunciando palavras italianas. No fim do canto, você aprende, você sabe o significado do que você está cantando. Então você consegue decifrar a palavra, assim como daqui a pouquinho nós vamos cantar com a Ornella Vanoni, a bela música Finché la barca va, que nós estávamos ensaiando ontem, e vocês vão ver que é delicioso. Delicioso é cantar, saber cantar. Quem canta seus males espanta, com vírgula e ponto no lugar certo, né? É porque tem aquela que diz: quem canta seus males espanta. Ah, é verdade. Então, verdade. Temos que usar a vírgula no lugar certo. Sim. Olha, eu quero aproveitar aqui também falar um oi para a Helenice. Ela também é minha aluna. Que bom, Helenice, que você está aqui. Seja bem-vinda. Uhum. E temos a... Só hoje está faltando a tia da Laise, a Geralda, lá de... Olha como que é difícil, né? A gente não leva nada marcado, né? Mas é lá pra cima do... Minas, Padre Cício, lá, aqueles lugares lá. Mas tudo bem. É, vai de boa. Olha lá. Quem tá chegando também é Orlando Girardi, que lá de Ascur. Hoje não, amanhã temos de aniversário a Terezinha Poffo, também que é uma assídua ouvinte do nosso programa de italiano. E já vou mandar um zap para ela também, um link para ela acompanhar a nossa programação. Temos dentro agora, então, podemos seguir avante com o meu amigo Luiz Agostinho Radaelli, da qual provavelmente vamos fazer parte. Eu vou tentar conversar com ele, ver se a gente consegue encaixar uns 15, 20 minutos dentro da sua programação da Rádio Talian Brasil, as nossas mensagens aqui da Continental ou futura Rádio T.97.7, tá bom? Agora vamos ouvir, então, com o Luiz Agostinho Radaelli e a Bela. La bestemma gira, gira in torno a chi che la tira, e col diavolo il resta vecchio, il tol su la sua corona. Questi sedo proverbi del nostro folcloro italiano, che se li sente dire, e così sta a pensare un poco sopra questo, se vede che i proverbi is la sapienza popolare in poche parole. I proverbi ha sempre qualcosa da insegnare, e anche tante cose per farne comprendere le situazioni della vita. Allora, sempre che potè e sempre che ascolte qualche proverbio, stai attenti, guardate capire quel che vuol dire. Questo che dice che la bestemma gira e gira intorno a chi che la tira, è proprio verità. O vuol dire che chi fa i dispetti, o anche chi che bestemma, chi fa le male grazie agli altri, le male grazie le sta insieme a chi che le desidera, a chi che bestemma. E col diavolo il diventa vecchio e il tol su la sua corona. Vuol dire che a tutti i mantri, co arriviamo a una certa età, veniamo su tante cose della vita e veniamo anche sui dolori, le fatiche, qualche malattia, le difficoltà proprio della età. Se guadagna la tremarola, forse anche se ha bisogno di mettere su gli occhiali per vedere meglio e anche qualche altro apparecchio di rete per ascoltare meglio. Ma questo anche è una meraviglia, perché diventare vecchi è la unica maniera di vivere tanto tempo. E sapete che per dirvi la verità, mi non ho mia pressa per andare ante l'altro mondo. Se anche tutte le male grazie che c'è per di qua, mi go voglia di stare qua finché il dà. Al Signore no cuore mia di aver pressa di chiamarmi. Fin perché vuoi stare qua, anche tante volte per stare insieme con voi altri, e qua ante questa programmazione italiana. Verità o no, ti che te mi ascolti? Ah no, no, ti nona, che se devo ascoltare questa programmazione italiana, cos'è che gave da dire? Le verità o no? Sono sicuro che sei d'accordo con me, se non in tutto, ma in grande parte, gavemo tutti il medesimo pensiero. Non è mia, vero? Al nostro amico Sadir Delai e a tutti gli ascoltatori del programma Italiani con la Parola, il nostro vero saluto. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo nel Perù. Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non remare. Finché la barca va, stai a guardare. Quando l'amore viene il campanello, quando l'amore viene il campanello suonerà. Attento per il quarto incontro del gruppo Maya Parole. Da qua un pochettino fermo l'annuncio. Sassi a rotolar. mentre dormivo sotto la tenda. Pronto? Ascolta, mamma è vicino a te. Devi dire a mamma, c'è qualcuno che... Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo. Ma sto facendo il bagno, non so se può venire. Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò. Ma tu, hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, dille che non ci sono. Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va? Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no. Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età. No, 5 anni. Ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta, Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno risponderà. L'estate andate a villeggiare all'hotel Riviera. Ti piace il mare? Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'hotel Riviera? Ci sei stata anche tu? Dille la mia pena e quanto a tutte e due voglio bene. Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché? Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani lo saprai. Falla aspettare. Sto uscendo. Falla fermare. Sei andato via. Sei andata via. Allora addio. Arrivederci, signore. Ciao, piccolo. Ai sera, nanine, vado, saliente, sai, allora, sai, allora. E così il nostro programma di Italiani con la Parola, di volta in tanto sbarra là onde io fui sbagliante una tecola e la scomincia la suonata. E allora Adriana, che ne ha tante gente di ascoltarmi, sim, e vedermi, sim. Então, hoje nós temos então a Helenice, também está aqui conosco, a Iraci, um abraço, Iraci, né? A minha aluna Lu Maria, Maria, né? A Mirtes Terezinha, ela diz, boa tarde, esse programa não pode acabar, sou ouvinte de todos os sábados. Um então, abraço, dona Mirtes. A gente hoje, também não quer que acabe. Hoje de manhã, conversando com o Luiz Vieira, na programação, eu mandei um oi para ele. Ele falou, ó, não esquece da tua ouvinte de todos os sábados, a Mirtes Terezinha Pazu, que eu conheço ela de solteira, antes de casar com o Gatinha. Eu chamo ela de Gatinha. Sim. Mas é uma baita ouvinte nossa. E provavelmente a gente só vai dar um tempo... E eles vão ajeitar um horário para, né, a gente aqui. Já falei até para o Fausto, né? Ele falou que acompanha nós até de madrugada, se for o caso. Olha que legal. Madrugada nossa aqui, sim, no caso ele lá estaria clareando o dia, né? Sim. Então, o seu Décio também, Décio Luiz Pocai, não sei se estou falando correto, manda abraços de Assis, Chateaubriand, nossa cidade vizinha aqui. Isso, sempre abraço, nosso ouvinte também. Sim, e a Lu Maria, na verdade, Lu Maria é no Facebook, né? Porque o nome dela é Maria Lúcia, né? Ah, tá. Sim, Maria. Então, falando em Lúcia, amanhã teremos o aniversário da Lúcia Vendrúsculo. A dona Lúcia. A dona Lúcia, a mãe da... Mãe da Lúcia. Nossa ouvinte. Sirlei. Da Sirlei, que também sempre está aí nos ouvindo. Isso. Mãe da Luciana, minha colega, minha amiga de infância. Uhum. A dona Lúcia é viúva do seu Ângelo, né? Do seu Ângelo. Seu Ângelo tinha muitas histórias para contar, né? Muito, muito. Era bom de ir numa reunião do Centro Cultural Italiano, quando ele fazia parte, ele sempre tinha uma. E eu aprendi a leitura das histórias do Nanetto Pipetta no jornal Correio Rio Grandense, e era ele que fazia as leituras. Ah. Eu achava tão lindo eles fazer, e lia decoradamente o italiano, né, o talhão. Ah, sim. E eu ficava admirado. E graças a Deus consegui não acompanhá-lo, mas aprender com ele. É. Outra pessoa que está mandando um grande abraço, buonasera, é o Orlando Girardi. Ele é lá de Ascura, se não me engano, ou de outra cidade perto. Faremos, eu faço parte desse grupo, Manha Parole. Ah, é um grupo que só pode falar o italiano ou o italiano. Sim, que belo. Praticare a música com Mincia. Verdade. A minha querida aluna Ivete também está dizendo aí, estou assistindo. Uhum. Oi, Ivete. A Gladys Maria Vendrúsculo. Tudo bem, Gladys? Sejam bem-vindas. Um abraço para vocês aí. Uhum. E esse Orlando Girardi, então, ele é considerado governador de Santa Catarina pelo nosso grupo. Sim. Porque é governador quem é de maior peso. Ai, eu sou governador do Paraná. O peso que conta. Ele é de Santa Catarina e um outro senhor lá do Rio Grande do Sul. Ele é também enorme, é governador de lá. Então está convidando para o dia 6 de maio, em Jaraguá do Sul, para o 5º encontro do grupo Manha Parole. Ah, é o quarto encontro, Orlando. E é permitido só falar. Que legal, isso é uma forma, falar, né? Quem falar em outra língua ou postar vídeos que não é de interesse da língua, é multado em um garrafão de vinho. Opa. E para isso temos o fiscal Ivo Girardi, também um grande senhor, que há 40, 50 anos tinha parado de falar o italiano, o dialeto, pela formação dele em prefeituras também, acredito eu, em trabalhos que só falavam em português. Sim. E voltou a pronunciar corretamente e agora se tornou fiscal do grupo. Olha só. Então... O seu Orlando está dizendo aí que ele é de Rodeio, Santa Catarina. É vero. Rodeio. Rodeio. Eles falam Rodeio. Rodeio. Santa Catarina é um estado que é bem forte a cultura italiana, né? Então é dia 6 de maio, é o quarto encontro do Manha Parole em Jaraguá do Sul. E Tespetema. Espetema. É assim que fala o trentino, dialeto trentino. Ah, uhum. Sim, sim. Ele é um pouco diferente do... Todas as regiões têm um pouco de diferença, é, né? Cada região tem a sua língua, né? Eles não gostam que chama de dialeto, né? Que é uma língua. É verdade. E a minha amiga Mirtes Terezinha, então, um forte abraço a ela e também pro gatinho. Lúcia Vescovi, ela é lá de Joinville. Ela tem uma confeitaria, ela foi moradora aqui de Palotina e agora se encontra naquela região. É, o Décio, tu já falou, é de Assis Chateaubriand, nosso isso. Ouvinte também. Quem é a Ivete Magri? Ivete é minha aluna também, ah, faz parte aí. Do grupo das senhoras que a gente ensaia na quinta-feira. É, que beleza. Isso. E tem aqui a Helenice Joquinal, eu não sei se eu estou pronunciando correto. Seja bem-vinda, Helenice. Olha ali, quem que é? A capital é Orlando Girardi, capital dos catarinenses dos Trentinos é Rodeio, Santa Catarina. É. Quero conhecer essa cidade, né? Porque eu também sou descendente de Trentino. Olha. A Gladys está falando, Sadir, que é muito bom ouvir coisas boas sobre o Ângelo, nosso pai, né? Olha, Gladys, só, né? Filha, então, do seu Ângelo. Eu lembro de uma história. Sempre lembro da história do cavalo que ele contava. O senhor conhece essa história? Do cavalo. Do cavalo? Que ele foi pra namorar com a dona Lúcia. Eu não vou contar certo, não sei. Só sei que o coitado do cavalo acho que acabou morrendo no final da história. Mas ele contava de um jeito que a gente ficava assim, vidrado, esperando o final. Ele era um ótimo contador de histórias. Certo. Eu, se não me engano, bom, não sei se é essa, mas é uma que ele contou. Diz que passava perto de uma vergamoteira lá no Rio Grande do Sul, chama vergamota, né? Ah, não sim, é a pocã mexerica, sim, né? Sim. Ah, é numa noite fria, né? E voltando da casa de Lúcia e passando a noite escura, com um chapéu na cabeça, né? E passando perto desse pé de vergamoteira, as corujas se espantaram. E ele simplesmente pegou o chapéu na mão e para não deixar cair e começou a bater no cavalo e o cavalo disparou e foi. E ele chegou até numa altura lá e disse que aí parou o cavalo, disse: sacramento, me toca voltar a pegar o chapéu. E não percebeu que estava com o chapéu na mão. Ah, sim. É, não, não é. É outra história, é então, outra. De cavalo, é outra. É. Que parece que o cavalo, quando ele transpira muito, que corre, ele transpira, ele não pode ficar pegando sereno. Ah, pode ser. Porque daí ele pode adoecer. Sim. E daí eu não lembro bem como que era o caso lá. Enfim, esse cavalo ficou no sereno e não podia ficar. Mas o seu Orlando Girardi está dizendo que Rodeio foi... É, considerada, né, capital catarinense dos Trentinos, por uma lei da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que foi votada em 2021. Ah, recente, é isso, né? É recente. Então, é uma lei nova ali, mas que legal saber disso, né? A gente vai aprendendo várias coisas aqui ele, também. No sentido aqui, ele te chamou de senhora Trentina. É. Bem-vinda ao grupo. Grazie. A região de Trento é uma região na Itália muito desenvolvida, é uma região que eles falam que é região autônoma, né? Sim. Eles têm uma autonomia financeira, né? Assim, perfeitamente. Eles podem, assim, a questão de impostos é diferente, fica mais na não, não volta tudo para o governo federal, né? Então, uma grande porcentagem fica ali na região de Trento, então é um lugar muito desenvolvido, né? A gente... assim, ler sobre isso, né? E, enfim, então, e daí é considerada uma das regiões melhores para se viver na Itália por causa do PIB, né? Então vamos confirmar a morte do cavalo lá do senhor Ângelo, né? Olha lá, Sirlei, tá confirmando, isso mesmo. Era frio, né? Isso. Por que aí, que é bom o rádio, né? O rádio é a notícia dá na hora. Se fosse a TV, atua. Tinha que deslocar toda a aparelhagem, os links, um carro e mais cinco câmeras. Assim aqui a rádio não, é na hora, né? É a voz, né? Ao vivo, né? Que legal. É, essa história aí foi bem interessante, Sirlei. Eu gostava muito de ouvir ele contar e até hoje não esqueço dele contando. Olha aqui, em Trento a saúde e a educação é própria, não precisa seguir a Carta Magna de Roma. Isso, eles são autônomos, né, para administrar tudo isso então. E tomar as decisões. É isso aí, seu Orlando. Justo. Vamos ouvir umas músicas, vamos tocar à frente o nosso programa. Então lá. Já estávamos começando com o canto popular, Sicília, família de Ana, de Dona Rosa. Dona Rosa, né? E canto popular da Sicília. Demos choco, ascoltiamo loro avanti. Mi vo dar a Sofia senza casa. Eu já ia riturar e vão pra Roma, voltam casa. Se não esquetava desta la garusa. Como se vocazia tu parda cheio. Se va vantando cá por um filho. Su passe cacciancá. Fai la smurfiosa. Io penso che con mia d'ammare dadi. Per ora vai facendo la dispettosa. Ma ti piacesse fare ti basati. Hai voglia d'aspettare d'estomini a così non c'è nessuno e forza tu con mia da contentare e sbatterò da casa ma portare. La Ora Italiana, una programación de la Radio Italian Brasil. Vui anche saludare a tutti quanti che ne ascolta qua in te a città, in te i piani e anche a tutti quei che è su Parimonti. E che vi piace ascoltare questa programmazione italiana, non solo la parola, ma anche la bella musica italiana regionale. È una maniera, come sempre dico, come sempre parlo, di mantenere, di riscattare e anche diffondere le nostre radici italiane. Non perché vogliamo qua solo mangiare italiani, no, è un omaggio per tutte le persone di tutte le etnie che sono venuti qua. Perché? Volemo no, la nostra origine la è sol che una, i nostri antenati, e se venesti qua per catar una vita migliore di quella che aveva in te Europa. A quel tempo tante guerre, tanta povertà, tante malattie, male grazie, che non le vuoi neanche di ricordare. E lori, i se ha messo in viaggio senza sapere dove andea, perché diceva che l'America la era la terra della cucagna e che non sapeva mia dove che la era, nemmeno cosa che in dia quattro va. Ma questa benedetta terra li ha ricevesto coi bracci verti e grazie a loro allora ancoi noi semmo qua. Adesso che siamo in tea quaresma, guardo il calendario e vedo che si avvicina la Pasqua e che avanti la Pasqua la Domenica dei Rami. E questo mi fa ritornare nel tempo quando ricordo che il poro papà il donea sempre tutti gli anni alla chiesa là del nostro paese dove che si stea i rami di olivari che il prete il benedia ante a domenica per fare l'omaggio a Gesù Cristo. Allora ascolte queste poche righe che go pronta per portarvi per voi altri e così raccontar come che l'era fatto sti anni in drio le commemorazioni della Domenica dei Rami. Anca tanti parla la Domenica delle Palme. Ascolte, per i cristiani tutti gli anni il tempo della Quaresma scomincia ante a Domenica dei Rami, che l'è di andar lodar con i rami il Signor Gesù, per ricordar quando l'è arrivà a Gerusalemme montà su una mussa. Se l'è verità o no, non lo so mia dir, perché non ero là in quel tempo, però se dice, può essere anche che sia verità. Per questo mi vieni i ricordi del tempo di Tosatel, quando tutti gli anni al sabato mattina, il poro pupà ciapea la caretina coi boi, la sega e la forbese de tagliare i cavi delle vigne, e l'andea fin ante l'olivaro che gaveven. Per tagliare i rami de arquante piante de olivari, che dopo sgaiarli, per tagliare i rametti, per dopo portarli fin in te accesa San Giovanni Battista del paese, par alla domenica mattina il prete benedirli vanti la processione, perché i fedeli, dopo i se li portesse a casa, per aver la protezione divina e anche per brusarli quando venia qualche temporale, saiete, troni spaventosi e vento che strassinea tanto coel passea. Ricordi, sì, ricordi di un tempo che non torna pi, almeno il torna in pensiero, quando versemo la scatola dei ricordi che ogni uno de noantri la gavemo sconta dentro del nostro cuore. A maior audiência da cidade, Continental AM. Demo lá, allora, avanti, demo avanti com a nossa programação, quase basso o botão qua para parlar. E Adriana, ormai ela já prestes a andar via, e mandemo allora su com lá. Oi, a Rita também, se estiver ainda ouvindo, ela me manda aqui uma boa tarde para você, para Dona Domingas, e um bom final de semana para todos os amigos que aí deixei. A Dona Dulce, boa tarde, Sadir, estou na escuta, um abraço. Lúcia Vescovi, boa tarde, Sadir, um abração a toda a família palotinense. Essa sim, essa é muito boa lá. Boa sorte para ti na sua confeitaria ali na região de Joinville. Ah, o seu Orlando, Sadir, diz que é a respeito de Trento, né? Cada 100 euros de impostos que são recolhidos lá, 90 voltam, retornam. Então só 10 euros ficaria para Roma, né? Então é uma parte financeira em Trento é muito desenvolvida, né? Isso. Assim como tem o ditado antigo que os portugueses falavam, né? Vá para os quinto dos infernos. Lembra esse dizer? Sim. Esse quinto era os impostos que os brasileiros pagavam ao governo português. Um quinto era 20%. Hoje está 40%, 50% em muitas coisas e ninguém fala nada, né? Dois quintos, três quintos, quatro quintos. É. Mas então, temos aqui os aniversariantes, nossos sócios do Centro Cultural Italiano, agraciados ainda com o anúncio dessa semana, que pode ser um dos últimos, né? Viu, seu Sadir, só comentar uma coisa, Dona Domingas. Me espera ali que eu vou ali comer o pé de moleque, que ela está falando que o pé de moleque está pronto, então eu vou ter que ir para lá? Não. Será? Era para falar. Tá bom. Vamos ver quem nós tínhamos em fevereiro de aniversário. Agora estou perdido. Que dia que era? Sábado passado? Sábado passado? Acho que vamos começar. Estamos perdidos. Vamos lá, então dia 19 a Terezinha Pofo lá de Ascura, Santa Catarina. Também dia 19 o Dioclésio Esprícigo, o Ronildo José Chiara Dia Filho, Vanderlei Pierezan, o Ivo Vendrame, Paulo César Calesso. Dia 21 Leonel José Stefanello. Dia 22 Antônio Macena Cruz. Dia 22 Elisago, um abraço a ela. Dia 23 a Franciele Haiduc. Dia 24 Roseli Rossato. Dia 25 Ayrton José Biesus, um abraço a ele e a Nara Biesus, a doutora Nara. Giorno 25 João Carlos Simon, um grande abraço para Zuleide também. Para 24 também aniversário da Lisete Patel. Giorno 25 e 25 é Ancoi. Giorno 25 Ricardo De Carli. E a Diman La Lúcia Vendrúsculo, 91 anos, que beleza. Giorno 26 Anca Everton Clodoaldo Lolato, a Nelci Casarim, e assim por diante. Vamos ver o que tem mais aqui. Selmar Basso, dia 27. muitos aí. Passar para frente, porque provavelmente não teremos mais, né? Que pena. Vamos embora, então. Dia 27 também meu cunhado, Honorino Batistella, lá de Cuiabá. Então, para todos vocês, felicidades, muitos anos de vida, tá bom? Que Deus abençoe vocês e que dê muitos anos de vida. Adriana? A dona Dominga está dizendo que o pé de moleque era só para o senhor. Mas então... que ela vai abrir uma exceção. Tá bom, brincadeira, dona tá Dominga. Deve ser uma delícia o pé de moleque. É que estava sendo um sorteio entre o pastel de carne. Ah, entendi. E eu falei, gordura não é comigo. E nem doce. Vai no... Ah, foi no doce, então. Mas já que tínhamos o amendoim comprado, e tem um zoom morador na dispensa, que é difícil de pegar. Ah, entendi. Tem um morador lá dentro, que ele está comendo um inquilino. Inquilino. Sim. Então, antes que ele ache lá, nós já baixamos. Tem o Gris, o Alcione Gris também, que tem a tia Lourdes, casada com o tio Jair Bercelli, aniversariou dia 24 ontem. Então, festejando o aniversário também da dona Lourdes, casada com o Jair Bercelli. Lora, a tutti quanti, tanti auguri! Ecco! È difficile, volte intanto lo sono mia! Ma tutti aniversarianti, né? Sim. Che desideremo ancora mille anni di vita con salute. Donna Rita diz che Adriana sta aniversario. Donna Adriana Tiengo, figlia da Donna Rita. Olha che maraviglia, che bom. Auguri a mamá, auguri Adriana. Tanti auguri a te. E parliamo ancora un altro pochettino, dai. Não, eu tava conversando com o seu Sadir, que tem alguns primos meus, vários parentes que estão de aniversário. Certo. Não vou falar o nome de todos para não esquecer ninguém, mas também desejo tudo de bom, muita paz, muita saúde, né? E tudo que a vida pode oferecer de bom, de alegria para eles, né? E uma vida longa, plena de acontecimentos bons, tá? Todos vocês. Que beleza, Laura. E cosa fermo? Vai continuar conosco mais umas horas aí, Adriana? Não, eu já vou. Se já vai? Já vou. Então, um estrucon a tutti voi, especialmente ao seu Sadir. Repito, agradeço toda essa dedicação dele e espero que a gente possa fazer um movimento ali para que esse programa não acabe, né? Que ele retorne o mais breve possível, porque é importante a gente ter esse programa acontecendo para divulgar essa cultura. E o seu Sadir já faz parte da história, né? Tanto do Centro Cultural Italiano, como da cultura italiana de Palotina e também da própria rádio, né? Porque... Ah, mas não menosprezando, a sua participação também é grandíssima. Depois que o Centro Cultural Italiano passou a abranger o grupo de danças e as peças teatrais que vocês já proporcionaram para nós no Asfuca, também faz um parênteses muito grande aí, vamos abranger a diretoria inteira que sempre trabalhou, a direção da rádio que nos deixou todo esse tempo, 23 anos e 23 dias completando hoje. Então a Rádio Continental também está de parabéns, na pessoa em especial do Nilo Barbieri, que também é adepto ao Centro Cultural Italiano e à cultura italiana. Sim, um abraço para o seu Nilo e a gente agradece de coração. E esperamos poder conversar mais sobre esse assunto para levar adiante, né? Isso, vou deixar você embora e vou encerrar com uma cachoeira de lágrimas aqui, viu? Porque sim, semana... é muita emoção, né? Sim, é muita emoção, sabe? Porque é, quase, coração, um terço, né? É quase um terço da minha vida. Nessa programação da rádio, gratuitamente, não despendendo de esforços. Simplesmente não participei nos momentos da pandemia, que realmente precisei me cuidar, porque ser uma pessoa de risco. Mas aqui estou para qualquer coisa que vier a acontecer. Então, tá bom? Então a gente deseja, seu Sadir, para o senhor tudo de bom. E que possamos nos encontrar em breve, né? Isso. De preferência com esse programa continuando. Beleza. Né? Simplesmente vai ser uma pequena cirurgia de uma das partes, porque vai continuar o canto italiano, a dança vai continuar, o Centro Cultural Italiano vai estar presente, avisando já de que no segundo domingo do mês de julho nós teremos o jantar na Asfuca, que é o jantar tradicional na Asfuca, tá bom? Isso mesmo. Já vou atender o telefone, vou soltar umas músicas para Associação Triveneta de Pinhalzinho, Semo Tudo e Bestie Perse. Dai! Siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. L'uomo è una bestia, si le un bestione, il governo è una bestia, si le un cagnon, le donne le se bestie, si le se nostra perdizione. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti. Siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Tutti siamo bestie, sì siamo bestioni. Tutti siamo persi, sì siamo persone. Il mondo è una bestia, sì tutta sua creazione. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Violette, italiani le ze bestie, sì come violette, italiani le ze bestie, no le ze nostri fioretti. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti, siamo tutti bestie perse. Siamo tutti bestie perse, siamo tutti bestie perse, se le cose vanno avverse, se le cose vanno avverse, siamo tutti, siamo tutti. Siamo tutti bestie perse. É peccato che pensi che io sia tuo schiavo. e che dice che io sono tuo marito e non devo partire. Come le pietre ferme nella spiaggia io mi fermo al tuo fianco senza sapere dell'amore che la vita mi porta senza godere. Ho perduto la paura, paura, paura dalla pioggia, mentre la pioggia che torna alla terra porta cose del caio. Ho capito il segreto, il segreto, il segreto della vita, come le pietre che piangono sole allo stesso paese. Io non posso capire la gente che ha già da fuggire e che in sogni sfasciano quello che il prete ha pregato. Perché quando ho giurato l'amore ho tradito me stesso. Oggi io so che nessuno già è felice se amato una volta, una volta. Ho perduto la paura, paura, paura dalla pioggia, mentre la pioggia che torna alla terra porta cose dell'aria. Ho capito il segreto, il segreto, il segreto è la vita, come le pietre che piangono sole allo stesso paese, come le pietre che piangono sole allo stesso paese, come le pietre che piangono sole allo stesso paese. Yeah. Quindi è disdotto per la Radio Continental l'orario bel che di quasi andar via, la Zenei di Genova è arrivata adesso, boa tarde Sadir, beijo no coração, dia maravilhoso sem chuva, anche a mi cato così ter de Dio chor su il resto della soja che le è meda buttata, anche de meda smarsa che ne è in volta, vero? Lenir Colombo Negri te l'ascolta del programma anche ela, ma non l'ha scritto niente fin adesso. Ecco, domingo la megada assada com água em boca dessa, me toca andar casa, avante de andar até o mercado. Manhari dulce, aí verme se esmiciar. Vedemos agora, cosa que diz Luiz Agostinho Radaelli, de la Rádio Talian Brasil, nanto piccolo verso ou um piccolo pensamento. Dopo vem del grupo Sexta-feira Alegre, Gospacá Tutiossi e Amici della Masolinha, Rivedersi, del grupo italiano La Concordia, Los Passacamino. Parlemo El Vanito de Schini Prestes, barbaridade, como que pode, dague paia. La Ora Italiana. Una programación de la Radio Italian Brasil. Boa tarde, Sadir. Chegamos no fim do programa, mas temos ainda 15 minutos. Va bene, torniamo portando questo proverbio che dice che per imbrogliare un furbo ci vuole un furbo e mezzo. La verità o no? Proprio vero. Ma siamo a commemorare la giornata di Pasqua. La Pasqua è una festività cristiana dove si commemora il risuscitare del Signore Gesù, morto nel Vendro Santo e che adesso il se ritorna ante a via. Vi porto adesso a quante righe che parla allora della Pasqua. La Pasqua è una festività dei cristiani quando commemora la morte e il rinascere di Gesù Cristo, come se fosse una transizione di tempo e vita per migliorare la umanità. Le festività cominciano 40 giornate avanti lì di Pasqua e è un tempo per cada uno pensare su rando il può cambiare per meglio la sua vita. La settimana santa che precede la data comincia con la Domenica dei Rami, dopo viene il Vendere in due Gesù e l'Ecopà, dopo il Sabato di Alleluia e finisce con la Domenica della Risurrezione. Come simboli della settimana santa, viene i rami di olivari e di palma, le pecore, le candele, i pesci, gli ovi ornamentali e pieni di mandolini col sucro, i conici di cioccolate, tra tante altre cose. Altro che una festività religiosa, la Pasqua ga serviu per la gente d'operar la parola Pasqua anche per nominare tante cose. Gene gente col nome de Pasqual, cognomi derivativi come Pasqualini, Pasqualotto, Pasquali, Pasqualon. Gene anche vie e monumenti con questi nomi derivativi con la idea di esaltare a qualche fatto dignificante che certe persone le gaffat in te a sua vita. Ma soprattutto bisogna dire che bisognemo pensargene meglio sora quel che a ogni uno la Pasqua la vuole insegnare. La vuol dire che il nostro tempo sulla terra è piccolo, finito, e che gavemo di adoperarlo per fare il bene per sì e per gli altri. Cercare di godere qualche momento di gioia insieme di quei che ne sei cari, perché il tempo esola con una velocità che delle volte non vedemo mia che il cambia, e quando se ne ricordemo forse non permetterà mia tornare indrio per arrangiare tutto quello che avevamo fatto di sbagliare o che anche avevamo da sa di fare. Buona e santa Pasqua, piena di salute e felicità a tutti quanti che in ascolta. Allora voi altri desidero una felice e santa Pasqua. Continental AM. We'll be right back. pacato de osso, gosto de osso espacar. Com os pacato de osso, são tudo desgraciados, são peso de um carro. Com os pacato de osso, gosto de osso espacar. Com os pacato de osso, são tudo desgraciados, são peso de um carro. Levo sua lei 5 e minha mamma me diz: vamos ser levate. Le veste con fame le dà solpeate e mi sosteccate. Va su per il prato, taglio la erba che corso la brina. Le pudelle le ronca cramento che fame mi sopoina. Va spaccato di ossi, va tutti ossi spaccai. Com os pacato de osso, são tudo desgraciados, são peso de um carro. Com os pacato de osso, quanto de osso espacai. Com os pacato de osso, são tudo desgraciados, são peso de um carro. Quando arriva um cozinha, lá encora, bonora, e nem manda a escola pra andar a estudiar. La maestra me diz, bruto baúco, te toca imparar. De vento rabioso, me vem sul pel de oca, me dá uns grisolom. Tra o via tutti i libri, vo casa a laurare, resto su con. Con spaccato di ossi, voto di ossi spaccai. Con spaccato di ossi, son tu disgraziati, son peso di un can. Con spaccato di ossi, voto di ossi spaccai. Com os pacatos de ossos, são tudo desgraciados, são peso de um carro. Dopo um mesodí, chapo a sapa e su escarpone. Vou supar em monte, rabalto su sassi, me vendro e brespone. Se le moicas com terra, me pare, me diz, te sei um testão. La hora pa presto, te tire la sapo, te tira um sassão. Spaccato di ossi, quanto di ossi spaccai. Con spaccato di ossi, son tu disgraziato, son peso di un carro. Con spaccato di ossi, quanto di ossi spaccai. Con spaccato di ossi, son tu disgraziato, son peso di un carro. Quando arriva la sera, dopo aver lavorato come in canto del dì. Son canso, son stufo, son stracco, son agro e non posso più. La mamma brontola e fratelli che gaffami cominci a usar. Me vesso la febbre, me dà mal di panza e me tocca scappar. A maior audiência da cidade, Continental AM. Quan terceira andavamo a passeggio, girando, girando per questa città, non potendo pegar la carroça, tassi sempre a piedi, felice così. La tua piccola mão, la mia mano, stringeva felice, eravamo a sognar. Hoje triste momento é venuto, eu devo partir e te devo lasciar. Arrivederci, arrivederci tesoro. Arrivederci mio amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Quando ricordi quel giorno del tuo compleanno a cenare ti voglio portare. Cameriere ho chiamato il menù ha portato, voleva qualcosa ordinare. Quando ho visto quei prezzi, che prezzi da pazzi, allora ordinare un caffè. Tu confusa e un poco nervosa dicesti va bene un caffè pure a me. Arrivederci, arrivederci tesoro, arrivederci mio amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Se la gente ti dice vuoi sempre infelice, sorride e rispondi così. Oh mio amore lontano, io penso e lo penso che a me tornerà certo di. Oh mio amore diletto, te giuro e prometto che mai ingannarti potrò. Fosse pure laggiù in capo al mondo, vivrò per il giorno che a te tornerò. Arrivederci, arrivederci tesoro, arrivederci mio amore, te lascio il mio cuore finché tornerò. Tesoro, arrivederci mio amore, ti lascio il mio cuore finché tornerò. La colonia dove se lavora, tanto adesso stavo in città e mi qua lavoro, manco tutti di insieme al giornale, altri vede il personaggio, mi son quel che fa di tutto, son bauco ma non tanto. Buona faccia di bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in brio, son bauco ma non tanto. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Un giorno son dalla festa e il gaitero era il Pieringo, dito a Toni paga mia, va torme in bicer di vin. Lei arriva sulla bodega e il baieco de garçon, il gadito te da un niente va a parlar con l'alemon. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Il parla con l'alemon, il prete la che il vardea, sol che lui diceva niente, perché niente lui sapeva. Arriva la nonna Angelina con la sua mescola a man, la da sona mescolata e l'ha fatto un bacan. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma nota. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. La pupetta me sorella la fa festa con la bella, attente col pappagallo che il poltrar tutto per terra, perché lui è un ciacolon, non tiene niente in scarsella, quel che il salul parla tutto dove il vaga è sempre guerra. Buona faccia de bauco, ma per ento mi son andro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Sorte che il dottor malato in te la festa non l'è andato, e già come el disea, lui che l'è un nono santo. Attenti di far giudizio, non brigar uno con l'altro, perché se non andi all'inferno tutti la brigar col diavolo. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Gona faccia de bauco, ma per ento mi son altro, mi vea su tutti in drio, son bauco ma non tanto. Ecco la ora, 15 ore, 35 minuti e 30 secondi, qua che abbiamo finito l'ora del nostro programma di Italiani con la Parola per la Radio Continental 570. Sabato che viene la Continental la sarà perché la Radio T 97.7 qua FM per tutti gli ascoltatori. Non altro intanto che diciamo a tutti i nostri ascoltatori, amici, ouvinti, a tutti quei che ha fatto le sonate con noi, tutti dei gruppi musicali, del gruppo Terra Nostra, del gruppo dei Canfin, del gruppo delle Mondine, il gruppo tutti i cantori che ha suonato insieme a noi durante questi 23 anni e 23 giorni che abbiamo finito in cui. Ma non stemmi a spaventarvi che volta sarà possibile che torniamo ancora per la FM l'ora qualche ora di queste. Basta che si sposte le succhi. Parliamo in brasiliano. Por enquanto noi stiamo nos despedindo dos microfoni da Continental 570. Sabato che vem già sarà 97.7 a Radio T. E nós provavelmente estaremos por um bom tempo, por um bom período fora do ar, deixando assim a programação e as abóboras se ajeitarem na carroça, como diz o italiano, né, Nilson Balbinotti? E Loura, nós estamos fazendo uma pequena pausa, dá para dizer, dos 23 anos da nossa programação, e voltaremos caso nos forem dados os momentos, as horas ou os microfones novamente para fazermos o programa italiano, tá bom? Por enquanto, eu desejo a todos os nossos ouvintes que durante esse tempo ficaram conosco um grande, um feliz e um abençoado quaresma, que Deus acompanhe todos vocês, que dê saúde, que dê alegria, que dê felicidade, busquem a paz, busquem a conversação, não se deixem levar pelas más influências, não se deixem levar pelas notícias ruins. Se a emissora não lhe dá o que você quer ouvir, troque de canal, é bem fácil. Assim é com a rádio. A rádio é sempre o melhor caminho que nem antes nós estávamos conversando e no ar já recebemos e conversamos com a família Vendrusco sobre o caso, né? Então, um agradecimento novamente a todos vocês e principalmente a Deus que me deu todo esse tempo disponível para trabalhar na cultura italiana. Até breve, meus amigos ouvintes da Continental. Até breve, até breve. 570 kHz, a rádio da comunidade. Amizade, amor, prêmios, participação, informação, esporte. Continental AM. Fique ligado na Continental. Sabadão, sabadão, sabadão, sabadão. Segunda-feira. Atenção, galera de Palotina, tudo bem com vocês? Vocês estão preparados para a grande novidade? A Rádio T Palotina 97.7 está chegando. E eu, Mônica Córdova e o Paulinho Ribeiro, queremos convidar você para o nosso Sabadão da T. Isso aí, todo final de semana, todo sábado, das 10 às 13 horas, eu e o Paulinho Ribeiro levamos ao ar, por meio do Sabadão, muitas informações, muita música boa. E tem um quadro também das músicas que dão problema. E é sério, hein? Problema mesmo. Estão preparados? Então, estaremos em breve, juntinhos, com esse nosso jeito simples de fazer o rádio, com muito amor, com muito carinho. Afinal, te fazer companhia é a nossa alegria. Rádio T, Palotina, 97.7. Até breve. Verão é sinônimo de alegria, leveza e casa renovada. Então vem para o verão de ofertas da Rede Toque Lar. Você vai encontrar qualidade garantida com as melhores condições. Nós temos a cozinha dos seus sonhos, o dormitório amplo e aconchegante ou aquele colchão para ter melhores noites de sono. Tudo que você precisa tem na Toque Lar. Verão de ofertas é na Toque Lar. Casa com você. Toque Lar em Palotina é na Casa Leonardi. Fone Watts 3649-1315. 570 Continental AM. Você sabia que sendo associado à CIPA, você tem à disposição pacotes de consulta no SPC e Serasa para prevenção de inadimplência, capacitação através de cursos, workshops e palestras e ainda o ponto de atendimento ao empreendedor Sebrae, onde você pode impulsionar a sua empresa a um novo patamar. Venha se associar à CIPA e ter acesso a essas e outras vantagens. Espécie Corretora de Seguros. Espécie Corretora de Seguros. Agilidade, bom atendimento, 24 horas por dia. Espécie Corretora de Seguros. O lugar onde você é especial. Espécie Corretora de Seguros. Espécie Corretora de Seguros. O nosso negócio é seguro. Espécie Corretora de Seguros. Na Independência 759, Sala 3. Telefone 3649-5838. Em Palotina. Continental. Eu quero economia e bom atendimento. Eu vou com a família no hipermercado. Cevale. Tem comodidade, tem variedade, conforto e qualidade. Tem, com toda a segurança, toda a confiança, o nome é Cevale. Vem, vamos lá você também, hipermercado Cevale. Materiais elétricos, venha conferir, tem na sua loja BWI, BWI. É o lugar certo. É a sua loja de materiais elétricos. Preço e qualidade, venha comprovar. Materiais elétricos, BWI é o lugar. Rua Aldir Pedrão, 1305, no centro de Palotina. Telefones 44-3649-5250 ou 449-9823-2227. BWI Materiais Elétricos. Continental.